Ela tem um sorriso tão doce, ai ai, ela vende biscoitos na feira, ai ai, ela tem uma saia amarela do jeito dela, lá vem ela, sem se desculpar, se desculpar. Ele espera na outra esquina, ai ai, ele espera até o fim do dia, ai ai, ele pensa na tarde tão bela e no jeito dela, lá vem ela, sem se preocupar, se preocupar. E a hora do encontro se dá com carinho e troca de olhares. Ele sabe, ela sabe que tem ali tem. Ela canta uma música doce, ai ai, ele ouve e lava as louças, ai ai, ela passa o café na panela do jeito dela, lá vai ela sem se desculpar. Se desculpar. Ele arruma as flores na mesa, ai ai, ela faz o mexido do dia, ai ai, ele deixa um bilhete pra ela na mesma janela, lá vai ela, sem se explicar, se explicar. E a vida a dois a rolar, com gostinho de simplicidade, ele sabe, ela sabe, que tem. Os dois deitam juntos na cama, ai ai, o lençol tem bordados azuis, ai ai, ele fala bondades pra ela em som de canela, lá vai ela no sono pegar, sono pegar. E o sonho que a noite trará caberá sua felicidade, ele sabe, ela sabe.